Panorama Agrícola para 2 de novembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 2 de novembro, quarta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: saco vazio não fica em pé. Na dica desta quarta-feira, antes de executar, faça um projeto. E na entrevista o destaque é para o desenvolvimento territorial e o turismo rural. Para participar do Panorama Agrícola, ligue 483239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Antes de executar um projeto em sua propriedade, faça um planejamento e ponha no papel. O que você quer? Onde chegar? Que resultados espera obter? Como fazer para dar certo? Quais os riscos? Responda a essas questões e mãos à obra! Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Desenvolvimento territorial e turismo rural são os assuntos da entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola com o gerente de extensão rural da EPAGRE, José César Pereira. Nós temos aqui já desde 2008, né, uma proposta de trabalho na EPAGRE, que é o desenvolvimento territorial. Naquele ano, a diretoria achou por bem definir, né, como, digamos assim, o nosso foco, o nosso horizonte de trabalho, né, o desenvolvimento territorial, que vem a ser mais do que o desenvolvimento rural, né? O desenvolvimento territorial, ele abrange um território como um todo, olhadas as suas, todas as suas dimensões, as suas especificidades, as suas potencialidades, assim. Obviamente que nós não vamos poder fazer isso sozinho, né? Nós temos uma atuação mais direta na área rural. Então, há necessidade de envolver outros órgãos, né, outras entidades, outras instituições, a sociedade organizada, para fazer um trabalho muito mais amplo. É um trabalho complexo, de uma grande dificuldade, inclusive. E o que nós fomos ver recentemente naquela região da Emília Romana, na Itália, foi exatamente isso. Eles têm lá um projeto que já tem cerca de 12 anos, né, que está dando bons resultados, né, nessa área de desenvolvimento territorial. É toda uma região onde se articularam lá os poderes constituídos, né, estados, municípios, as entidades privadas, os agricultores, as pessoas, as pessoas físicas, dizendo assim, os agricultores como pessoas físicas, né, e num grande trabalho assim, de organização, eles conseguiram viabilizar a economia daquela região, que são especialmente de pequenas propriedades, como a nossa, como é o nosso estado, a característica do nosso estado aqui, né? Então, nesse aspecto, né, tem tudo assim muito a ver com a nossa condição, porque eles lá são pequenos produtores, existem regiões de topografia assim muito plana, muito fácil de trabalhar, mas também tem regiões de áreas montanhosas, né, que têm as mesmas dificuldades que nós temos aqui em alguns casos. Mas o fato relevante é de que eles conseguiram se organizar, eles conseguiram diferenciar os seus produtos, eles conseguiram atrair os consumidores para aquela região, num trabalho assim, muito associado e muito forte com o turismo. Hoje aquela região é visitada por pessoas de todo o mundo, né, e que vão lá fazer turismo, sim, mas vão lá atrás dos produtos típicos daquela região, que são os famosos produtos de território, que eles chamam, né? São produtos que têm certificação, então são autênticos e originais produtos daquela região, daquela paisagem, daquela cultura, daquele modo de fazer, e que eles conseguiram preservar e resgatar em alguns casos, né? Com muita propriedade, e hoje eles já colhem os frutos desse trabalho, uma vez que é algo que a gente considera assim difícil, né? É você entrar no mercado comercial, quer dizer, você colocar o teu produto no mercado é algo que não é uma tarefa assim fácil, né? O mercado ele é implacável, quer dizer, ou você tem produto, tem qualidade, tem preço, ou você está fora, né? Está fora do mercado. E eles, além de conseguirem essa situação, eles foram além, quer dizer, hoje eles levam os consumidores lá. E isso é o que chama bastante atenção, porque realmente isso não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil e muito menos de curto prazo. Agora, é claro, eles têm lá vantagens que nós aqui não temos, né? Eles são países ricos, eles são países desenvolvidos, eles estão há muito mais tempo, né, trabalhando nessa linha. A Europa é o velho continente, eles têm história lá de milênios, né? De vários séculos. Então, eles têm vantagens comparativas muito acima das nossas. Mas o que nos importa, né, é perceber assim, com bastante clareza, de que existem alternativas, existem saídas, né? E eles conseguiram achar o seu caminho. E nos pareceu assim, que nós também, se a gente conseguir trabalhar e conseguir articular, porque esse é um dos grandes desafios, articular as diversas entidades para um objetivo comum, que é o desenvolvimento daquela região, daquele território. E eu vejo que nós temos assim, muitas semelhanças, né, com a Itália, não só pela colonização, que boa parte das pessoas que hoje vivem aqui são descendentes de imigrantes, né, daquele país. Mas nós temos assim, outras características que de tamanho de propriedade, né, por exemplo, que nos dá uma condição assim, bastante parecida e bastante favorável, e que é muito animadora, né? É muito animadora saber que existe uma perspectiva, embora de longo prazo, mas existe uma perspectiva. O Estado de Santa Catarina, né, foi uma missão técnica que foi organizada aqui pela Secretaria de Turismo, né, pela Santur, pela Secretaria de Agricultura, e participaram outras entidades, como o SEBRAE, por exemplo, né? Então, não foi uma iniciativa da EPAGRE. Nós fizemos parte de uma comissão, de um grupo técnico que foi realizar essa viagem. Participamos de uma feira, que é a Feira Sana, que é chamada lá, que é Saúde Natural. Essa Feira Sana é a Feira da Saúde Natural. É a maior feira de produtos naturais de toda a Europa, né? É a maior feira de produtos naturais do mundo. Eles reúnem lá durante três, quatro dias, né, produtos produzidos assim, diferenciadamente, produtos orgânicos, produtos naturais. E é muito desenvolvido isso naquela região e é muito procurado por, né, por pessoas de todo o planeta. Então, eu diria assim, nós temos muito a aprender com aquela região e com a experiência daquele país. E o Estado, naquela oportunidade, nós participamos desse seminário, na abertura desse evento, né, foi protocolado, foi assinado um termo de cooperação técnica entre o Estado de Santa Catarina e o governo daquela região. Então, foram semeadas, né, foram lançadas sementes aí para uma continuidade, e nós acreditamos que nós só temos a ganhar com essa parceria aí com o governo da Itália, com o governo daquela região. Dadas as similaridades, César Pereira, o que é feito lá que poderia ser de maneira muito prática e até rápida feito aqui em Santa Catarina? Rápida eu não sei, né? Mas prática eu diria assim, eles têm um processo de organização muito forte e nós já estamos atuando nessa linha, a gente já sabe disso, né? De que nós precisamos nos organizar, e a gente já tem muita coisa feita aqui, que nós precisamos diferenciar os nossos produtos, que nós precisamos dar qualidade aos nossos produtos e que nós precisamos, digamos assim, também caminhar por um processo de certificação dos nossos produtos, ou seja, proteger os nossos produtos, em outras palavras, né? Porque é só aqui que nós temos esse clima, é só aqui que nós temos essa cultura, é só aqui que nós temos essa paisagem, é só aqui que nós temos esse tipo de solo, por exemplo. É só aqui que nós temos a nossa história. Então, a história de outros estados é diferente, a cultura é diferente, o solo é diferente, o clima é diferente. Então, eles tiraram proveito disso, né? Então, eu não diria que seria algo assim rápido, né? Mas dá para apostar assim, na organização, que é algo que nós já viemos trabalhando, na diferenciação de produtos, que é algo que nós já estamos trabalhando já há algum tempo, já temos muita coisa. E agora aí com a política pública do Estado, que é o programa SC Rural, que tem recursos focados para essa questão, nós acreditamos que podemos avançar muito nos próximos 5 anos. Né? E, claro, o objetivo eu acho que é chegar, quem sabe, numa condição semelhante àquela que eles chegaram. Porque igual é impossível, né? Igual nós teríamos que mudar para lá. E esse não é o caso. Falou aqui no Panorama Agrícola sobre desenvolvimento territorial e turismo rural José César Pereira, gerente de extensão rural da EPAGRE. É hora das notícias. Na semana que vem, de 7 a 10 de novembro, sempre com início a 1h30 da tarde, acontece curso sobre piscicultura de água doce, um curso avançado para agricultores, e o curso terá recursos do Santa Catarina Rural. Será na EPAGRE de Itajaí, no centro de treinamento, na rodovia Antônio Rael, no bairro Itaipava. Curso de piscicultura de água doce, de 7 a 10 de novembro. Informações adicionais pelo telefone 47-3341-5235. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.